evil mindset, blood destruction. Black Mirror. Sorcerer of death construction. Era digital, mortes e full HD tempo real. Nosso alimento é lixo virtual. Com as tecnológicas, smartphones, ter feito hipnótico. Transforma humanos em zumbis robóticos. A máquina quer te transformar em máquina, destruir na prática todo o seu sentimento. Cada um grudado nessa tela preta, no seu próprio caos, morrendo por dentro, bebendo veneno. O mundo ilusório que criamos, nos engana e impede de ver a merda que nós somos. O ser humano é um vírus destruindo a terra. Criamos caminhão, drone, tudo pra usar em guerra. Digitalizamos só de ouvir violência e o descaso. A tecnologia globalizou o atraso, mostrou nosso fracasso. Se iluda com a internet enquanto o mundo explode. Trancado na neurose, querendo outra dose. Hipnotizados por espelhos que refletem nossa solidão. Interagindo por aparelhos, viciados em ilusão. Hipnotizados por espelhos que refletem nossa solidão. Interagindo por aparelhos, viciados em ilusão. Todos online com cérebros desligados, vivendo mentiras cada vez mais retardados. Teleguiados, cagando opiniões, achando que mudam o mundo com like, textões. Ninguém se olha, ninguém se fala, ninguém interage. Conectados na net, desconectados da realidade. 1 milhão de amigos virtuais só aumentam sua solidão. Se ilude, pá, disfarça a depressão. A internet é nossa matrix, nossa prisão moderna, ilusão eterna. Pra aliviar nossa pressão interna, terra perfeita pra quem quer fundar uma seita, pra quem não se aceita. A droga do século 21, Google, viciados no Wi-Fi. Não consegue raciocinar se a conexão cai. Nos transformamos em monstros sem alma e coração, cabeças baixas olhando pra própria mão. Hipnotizados por espelhos